Cheque mate, aí ladrão, a vida é um jogo, é uma guerra, uma batalha, vida de louco. Saiu na rua e assisto a podridão da vida, a falta de emprego, a miséria, tudo isso pira. Vira o pai de família que tem filhos pra criar, a mãe solteira que nem sabe de onde tirar dinheiro, alguma solução pra sustentar o filho. O pai sumiu, deu perdido, safadão deu milho. História desse tipo por aqui nem me espanta, a cada esquina que cê anda tromba um pilantra. Cagueta tem de monte, olho gordo nem se fala, safado desse tipo por aqui merece bala. Periferia é o palco das tragédias, dum dum é o prêmio pra quem pagou comédia. Vejo os parceiros querendo uma fita forte, armados fortemente com 380 e Glock. E na cadeia Rony invade, fica pequeno, alimentando a ladrãozada de veneno. Acendeu o estopim, é um dois pra estourar. Vai ter sangue no chão, lágrimas a derramar. Vai ter mãe chorando, vai, mano morrendo, vai, corpos caindo, vai, filho sem pai, ah, vai, viciados andando pra um lado pro outro, pra roubar, pra fumar, pra chapar o coco. Por aqui, o 12 rende muito, traz dinheiro pra alguns e pra outros traz luto. O crime é uma doença e eu conheço duas curas, uma é a detenção, a outra a sepultura. Mesmo assim é a única saída, pra quem não tem dinheiro e precisa comprar comida. A sociedade julga, condena e não tá nem aí porque é nosso problema. Mas quando o problema bater na sua porta, você olhar pro chão e ver sua filha morta, aí cê vai querer fazer campanha pela paz. Aí cê vai parar pra pensar um pouco mais, vai ver que o problema tá mais perto do que cê pensa. Nada justifica, mas tem causa violência, a falta de emprego, saúde, educação, moradia e a sobra de descaso, humilhação. Periferia, aqui vários guerreiros. Periferia é o palco das guerras. Periferia, aqui ninguém se entrega. Vida de louco pra sobreviver, respeito é a regra. Periferia, aqui vários guerreiros. Periferia é o palco das guerras. Periferia, aqui ninguém se entrega. Vida de louco pra sobreviver, respeito é a regra. A vida é de louco no cabo da enxada, a mão tá calejada, acorda de madrugada, o sol tá de rachar, mó calor, meio dia, comer marmita fria, ganhar uma mixaria. O crime não compensa, é o que todo mundo fala, mas tem que correr atrás, porque o tempo não para. Sem dinheiro no bolso, vai pra cena do louco, fazer o quê? Pra matar ou morrer, cê tá doido, espera cair do céu, Jão, é só chuva que cai. Quem vai, vai, quem não vai, vai ficar pra trás. Porque o bicho tá pegando, é mano matando mano. Tem polícia na quebrada e os nós é parasitando. Uma pá de viciado andando assustado. Leste, oeste, norte, sul, nóia por metro quadrado. Pra parar de pé tá muita treta. Ligeiro 24 horas com os pilantra e carrone preta. Vários na pioiagem querem meu vacilo, andando nas quebradas, estilo crocodilo. Armamento tá na mão da conexão, 24x48 só na contenção. Tá sinistro, beijão, cabuloso, esquisito. Quer matar quem ajudou, bico mal agradecido. Vou ter que mandar pipoco pra não levar pipoco, pra não morrer, pra viver na vida de louco. Periferia, aqui vários guerreiros. Periferia é o palco das guerras. Periferia, aqui ninguém se entrega. Vida de louco pra sobreviver, respeito é a regra. Periferia, aqui vários guerreiros. Periferia é o palco das guerras. Periferia, aqui ninguém se entrega. Vida de louco pra sobreviver, respeito é a regra. A regra, a chave do jogo, pra quem convive nessa vida de louco. Aqui eu vejo sangue, ouço gatilho. Eu vejo morte, eu ouço tiro. Pra quem não teve emprego, se quer uma merreca. Pra quem não teve infância, se pá uma bicicleta. Mar de rosa, só ilusão. Crack, revólver, te leva pro caixão. Gera ódio, gera vingança. Chega a tristeza, morre esperança. Eu corro pelo certo, firmão. Um abraço pros parceiros, rajada nos cuzão. Tem que ter atitude, ser correria. Pra sobreviver na periferia, no campo de batalha. Pra sobreviver, não pode deixar falha. Deus me iluminou, sonho conquistado. Guerreiro da favela, muito considerado. Representa a humildade e a pobreza. Hip hop, favela, minha fortaleza. Guiado pelo meu grande Deus. Se você não crê, é problema seu. Eu vou lutar, conquistar minha vitória. Com paz, esperança, fé e glória. Sou da periferia, conquisto meu respeito. MC El, conexão do gueto. Periferia, aqui vários guerreiros. Periferia é o palco das guerras. Periferia, aqui ninguém se entrega. Vida de louco pra sobreviver, respeito é a regra. Periferia, aqui vários guerreiros.